Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália. Hoje é quarta-feira. Estamos a 15 de dezembro de 2010. E eu tenho um enorme prazer em lhe trazer mais uma edição de Musicália. Hoje vamos falar de um artista português que muito me dá prazer falar nele. Francisco Veredas Bandeiras. Este é o nome artístico de Paco Bandeira. Artista nascido na cidade de Elvas, fronteiriça com a Extremadura, de Espanha. Uma cidade tipicamente alentejana, enraizada muito com a sua cultura. Ele nasceu a 2 de maio de 1945 e tem atualmente então 62 anos. Aliás, peço desculpa, 65 anos, estava aqui a fazer mal as contas. 65 anos. Ora, nasceu praticamente no final da guerra. Aprendeu a tocar guitarra com um tio seu e aos 14 anos já estava a lançar-se no mundo da música. Este mundo da música seria interrompido pelo mundo da guerra. Alistou-se como militar e esteve em Angola durante cerca de 3 anos. Mas em 1966 começava a cantar e a encantar. Mas o seu maior sucesso não foi obtido ou não nasceu em Portugal. Nasceu em Espanha. Ele fez parte em 1960 da banda Cuban Boys, mas eles atuavam sobretudo em Espanha e na Itália. Em português, só começou a cantar em 1972, quando voltou a Portugal, embora tivesse também trabalhado em Espanha, e onde acabaria por voltar, e acabaria por aí se fixar o seu nome de Paco. É que em Espanha, por exemplo, Francisco costuma ser chamado de Paco como diminutivo. E nem sempre, mas em algumas ocasiões, quando a pessoa ganha uma certa importância, quando os apelidos são acabados em plural, como o caso de Francisco Veredas Bandeiras, é-lhe retirado a terminação S, tanto de plural, com o objetivo de singularizar mais aquela pessoa. Nem sempre acontece, embora neste caso tenha acontecido. Paco Bandeira aconteceu e ele acabou por ficar assim. O nome acabou por ficar assim. Já trabalhando em Elvas, ele era carinhosamente chamado de Paco pelos seus colegas de trabalho. E este nome acabou mesmo por ficar no seu nome artístico. Paco Bandeira começou a gravar discos no ano de 1973, acabaria apenas em 2006 com algumas reinterpretações de alguns dos seus maiores temas de sucesso. Gravou mais de 20 CDs, ou melhor, gravou mais de 20 discos ao todo, entre CDs, cassetes e LPs, long plays. Temas de sucesso? Poderemos dizer aqui alguns. A Turno dos 40, A Minha Cidade, O Sol do Mendigo, Ceifeira Bonita, um livro chamado Inês, em qualquer uma das suas duas versões. Poderíamos aqui falar de imensas, inúmeras músicas de Paco Bandeira. A Chula da Libertação, por exemplo. Agora outros que me ocorrem. Enfim, muita, muita música que poderíamos falar aqui. Até porque ele deu voz a muitas bandas sonoras. A última, se não estou em erro, foi em 2001, quando deu voz algumas músicas da telenovela Olhos de Água, da TVI. Mas agora já não tenho a certeza exatamente se foi a última ou não. De todas formas, se não foi a última, foi das últimas. Mas fez inúmeras gravações, fez inúmeras músicas, deu voz a inúmeras músicas para telenovelas, quer na RTP, quer na TVI. Fez parte da UPAV, a União Portuguesa de Artistas de Variedades, a UPAV, que acabaria por ser uma das duas organizações que convergeria na, na atual AFP, Associação Fonográfica Portuguesa. Pois muito bem, vamos trazer aqui três temas, dos muitos que ele gravou. Sabe que Paco Bandeira só começou a cantar em português quando começou a compor, em 1972. Até lá não cantava propriamente em português, cantava tantas vezes em inglês. Aliás, ele que, para se notabilizar, enfim, teve mesmo que andar entre Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, Brasil. Ele chegou em muito, muito sítio, chegou a andar por muitos lugares e só depois começou a ganhar prestígio em Portugal. É o costume, digamos assim, porque a coisa mudou entretanto. Mas sem dúvida que hoje Paco Bandeira é um dos embaixadores da música tradicional portuguesa. Vamos ouvir três temas para abrir esta emissão. O primeiro tema que vamos ouvir chama-se precisamente A Minha Cidade e foi, se não o primeiro, dos primeiros temas compostos e gravados por Paco Bandeira. Depois, Raparigas da Minha Aldeia e, por fim, um livro chamado Inês na sua versão original gravada na década de 70. Ora, pois muito bem, ficamos então com estes três temas e daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais de Francisco Veredas Bandeiras. Paco Bandeira. Nasci no Alentejo, à beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Oh, elvas, oh, elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade. Transporto no peito a minha cidade. Da cidade chamou-me de província. Eu tenho grande vaidade de ver nascido alentejano. Oh, elvas, oh, elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade. Transporto no peito a minha cidade. À beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Oh, elvas, oh, elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade. Transporto no peito a minha cidade. A minha cidade. Vêm a ranchos às gargalhadas as raparigas da minha aldeia. Os peitos anchos, caras queimadas, voltam das leiras, chegam-se à ceia. No povoado fecham-se os trincos, sob a soleira vê-se a candeia. Mas no montado há sol nos brincos das raparigas da minha aldeia. Ai, ai, moças que sabem que são. Ai, ai, sabor a terra e a pão. Ai, ai, moças que sabem que são. Ai, ai, sabor a terra e a pão. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ou lendas moiras de enfeitiçar, tal qual um ramo de muitas flores, ou espigas loiras para ceifar. E já noitinhas chegam sorrindo, dentro do povo, branca.

algumas delas, e as mais famosas, Vidas de Sal, Roseira Brava e Os Lobos. A última foi em 2000, Ajuste de Contas. Pelo caminho, teve de sofrer a perda da sua mulher, que entretanto faleceu em 1996. Encerrou a sua carreira em 2007, quando em 17 de novembro deu um último concerto e assinalou que este seria, ou aquele dia seria, o término da sua carreira, pelo menos no que toca à venda de discos. Ou melhor, à gravação de discos. Quanto muito alguns espetáculos e algumas aparições em público espontâneas e pontuais, não ir para estúdio e gravar discos. Mas de facto, bem merece, tendo em conta que tinha na altura uns fantásticos 41 anos de carreira. Uns terminam, outros não. Paco Bandeira terminou, mas não deixou de encantar com as suas músicas. Quem sabe um dia ainda, e enquanto há vida, há esperança, quem sabe um dia não tenhamos novamente uma espécie de reedição dos seus trabalhos, como por exemplo aconteceu em 2006, quando num CD duplo, o álbum Uma Vida de Canções retratou alguns dos mais importantes temas da sua carreira. Este Uma Vida de Canções tinha a particularidade de ter, na sua maioria, temas reinterpretados, ou seja, não as versões originais. Os temas mais importantes foram reinterpretados por Paco Bandeira. Ora, vamos agora ficar com mais três temas ilustrativos da carreira deste autor. Ceifa é Bonita, Todavia Sou Pastor e Canção Cansada. São os próximos três temas que vamos ouvir nesta edição de Musicália, que está então aí para o ar nesta noite de 15 de dezembro de 2010. Noite em que se assinala mais um Musicália e em que falamos de mais um artista, no caso de Paco Bandeira. Feira do Alentejo, que triste te vejo, não chores, sorri. Com essa cara tão linda, é tão cedo ainda para sofrer assim. Se acaso pensas no moço que longe se encontra na terra sem fim, não chores, sei que feira linda, eu tão bem lá estive, hoje canto para ti. Podes ver meu rosto, não tenho mazelas. Olha no meu corpo, está livre delas. E na minha alma, lindo sonho anda. Se eu puder um dia voltar a Luanda. Destes dois anos sofreste de enganos, deixa-os lá dizer. Quando a saudade se enfrenta, o amor aumenta e depois é que é. Ao longo destes dois anos sofreste de enganos, deixa-os lá dizer. Quando a saudade se enfrenta, o amor aumenta e depois é que é. Podes ver meu rosto, não tenho mazelas. Olha no meu corpo que está livre delas. E na minha alma lindo sonho anda. Se eu puder um dia voltar a Luanda. Ceifeira bonita, ceifeira do campo, não segues o pão com sal do teu pranto. Ceifeira bonita, ceifeira do campo, não segues o pão com sal do teu pranto. Podes ver meu rosto, não tenho mazelas. Olha no meu corpo que está livre delas. E na minha alma lindo sonho anda. Se eu puder um dia voltar a Luanda. Sei feira bonita, sei feira do campo. Não segues o pão, consola o teu pranto. Sei feira bonita, sei feira do campo. Não segues o pão. Com sal do teu prato. No sonho se mede o encanto que me dá esta alegria. A saudade só me chama quando a noite se faz dia. As estrelas já eu sei que são luzes pequeninas, como os ciganos que cantam dia e noite as suas sinas. Tenho o nome de uma pedra, sou cascalho e vivo só. Passei toda a mocidade em casa de minha avó. Tinha fruta no quintal, duas videiras verdosas, um eucalipto crescido ao pé de um vaso de rosas. Bebi água em muitas fontes e vi estrelas lá no céu. Todavia eu sou pastor de um gado que não é meu. Sonhei guitarras e guizos, ouvi poetas nas vendas, cantando a vida dos pobres com os seus vícios e lendas. Comi uvas, bebi vinho, vi lagartos e lebrões. Andei com velhos malteses, assassinos e ladrões. Dormi a sesta nos montes, levei porcos ao barreiro. Andei nas feiras guardando o meu gado o ano inteiro. Lá nas moitas aprendi a ser aquilo que sou, um camponês que não pensa nas coisas que já pensou. Da macela faço o chá e da esteva faço a cama. A hortelã tira o sarro aos frutos verdes sem rama. Agarro a névoa aqui perto nas margens de uma ribeira. É na saudade que sinto que mato a minha canseira. Montei cavalos de alter, vi galgos de Monte Mor. Saltei valados e rios e compus versos de amor. Era longe que eu gozo o vento que vem do céu. Todavia eu sou pastor de um gado que não é meu. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Canção cansada, balada triste, que não se apaga, que não desiste. Canção que inunda, canção que alaga, que me transporta na madrugada. Canção amiga, canção aberta, por mim lançada na estrada certa. Desamparada, sem alegria, desencantada de poesia. Raio do sol que ninguém vê, lição de amor que ninguém lê, grito de dor que só se tem quando nos dói. canção isenta de bem viver, cântiga pobre antes de nascer, cantiga povo, povo amarrado pelo presente e pelo passado, balada triste, canção amiga, canção cansada, canção cantiga, serás trocada pela ironia, hei de cantar-te com alegria. Larai, larai, larai. Terminamos esta edição do nosso Musicália com mais três temas. O primeiro é nem mais nem menos que Sol do Mendigo. É mais um dos grandes sucessos que já aqui falamos de Paco Bandeira. Ainda para ouvir, talvez o tema de maior sucesso da carreira de Paco Bandeira. É difícil saber porque foram tantos e nós nem sequer aqui conseguimos trazer todos aqueles que queríamos, porque temos um tempo limite. Mas vamos ouvir a Quinta Sinfonia, música de Paco Bandeira. Depois, também já aqui falamos, vamos ouvir uma das músicas mais pessoais de Paco Bandeira. Ele vai-nos trazer uma música que dá pelo nome de Eu Não Era O Que Sou. Talvez. Será que não era mesmo? Paco Bandeira foi, sem dúvida, um grande artista. É com ele que fechamos mais uma edição de Musicália. É com estes três temas. Eu volto amanhã para mais música de artistas conhecidos, mas cujas músicas, interpretações ou versões são, de facto, pouco conhecidas. Ora, então é assim que fechamos as portas de mais um Musicália. Fique bem. Já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais um Noite entre Todos. Um forte abraço. E até amanhã. Olhai o vagabundo que nada tem e leva o sol na algibeira. Quando a noite vem, pendura o sol na beira de um valado e dorme toda a noite à soalheira. Olhai o vagabundo que nada tem e leva o sol na algibeira. Quando a noite vem, pendura o sol na beira de um valado e dorme toda a noite à soalheira. Pela manhã acorda tonto de luz, vai ao povoado e grita: quem me rouba o sol que vai tão alto? Quem me rouba o sol que vai tão alto? E uns senhores muito sérios rosnam: que grande bebedeira. Olhai o vagabundo que nada tem e leva o sol na algibeira. Quando a noite vem, pendura o sol na beira de um valado e dorme toda a noite à soalheira. E só à noite se cala o pobre,

se não fosse a guitarra portuguesa que o velho Januário me ensinou. Sem música eu tenho certeza, eu não era o que sou. Sem a mão do poeta, meu amigo, que tanto nestas coisas me ajudou. Se eu fosse viajando só comigo, eu não era o que sou. O cantor popular é muito mais que uma canção. Deve sentir aquilo que disser, sua música, e cantar razão com coração. O cantor popular é muito mais que uma canção. Deve sentir aquilo que disser, sua música, e cantar razão com coração. Se eu tivesse negado esta aventura que tão perto do incerto me deixou, nunca teria cantado a ternura. Eu não era o que sou. Sei lá eu então o que seria se ficasse amarrado ao que ficou. Não cantaria a minha sinfonia. Eu não era o que sou. O cantor popular é muito mais que uma canção. Deve sentir aquilo que disser, a sua música, e cantar razão com coração. Cantor popular é muito mais que uma canção. Deve sentir aquilo que disser, a sua música, e cantar razão com coração. Se eu tivesse ficado à minha espera, ao pé da velha fonte que secou, sabe-se lá de mim o que eu era, mas não era o que sou. Se eu tivesse seguido outra estrada que a minha condição me destinou, hoje seria pouco mais que nada, e não era o que sou. O cantor popular é muito mais que uma canção. Deve sentir aquilo que disser, a sua música, e cantar a razão com coração. O cantor popular é muito mais que uma canção. Deve sentir aquilo que disser, a sua música, e cantar a razão com coração.